quero-me associar a esta iniciativa da McDonald's, que pelo seu esforço e desde a primeira hora eles tiveram, colaboraram connosco. Em princípio estará presente o seu secretário de Estado da Proteção Civil, e tive a oportunidade de convidar e ele de confirmar, e por isso acho que vai ser um dia bonito e que representa também uma multinacional a dar um abraço ao Oliveira do Hospital. E por